receber todo um sentimento que eu nunca neguei. Não, não foi nada disso. Era pra machucar. É muito mal fazer que se importa e não se importar. Isso é pequeno pra você, melhor não se estressar.